Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Certa vez alguém chegou no céu e pediu para falar com Deus, porque segundo seu ponto de vista, havia uma coisa na criação que não tinha nenhum sentido. Deus o atendeu de imediato, curioso por saber qual era a falha que havia na criação. E o homem começou: Senhor Deus, com todo respeito, sua criação é muito bonita, muito funcional. Cada coisa tem sua razão de ser. Mas no meu humilde ponto de vista, tem uma coisa que não serve para nada, disse ele a Deus. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte. Para que serve o horizonte? Disse o homem. Se eu caminho um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminhar 10 passos, ele se afasta outros 10 passos. Se caminhar quilômetros em direção ao horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. Não há ganho algum. O horizonte realmente, Deus, não serve para nada. Deus olhou para aquele seu novo habitante e disse: Mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Pensem nisso e caminhemos firmes e avantes rumo a 2014. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.